Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, nem mais. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade de Lisboa. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Hoje estão cá todos, a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o Carlos Ardisson do CDS e o António Proa do PSD. Hoje vamos falar da situação de pessoas sem abrigo que foram realojadas e que saíram do Parque das Nações e da Zona dos Anjos em Lisboa, e também de um ultimato ao PS para resgatar a Carta de Habitação. Vamos saber do que se trata mais à frente. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, ia começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo por falar numa conferência internacional que teve início hoje, que é a conferência Walk 21, que reúne em Lisboa especialistas de todo o mundo para partilhar ideias e conhecimentos sobre como desenvolver e programar políticas e programas que promovam o paradigma da mobilidade e, no fundo, para corresponder à estratégia da mobilidade pedonal ativa até 2030. E, portanto, isto é um programa que foi implementado no ano passado, a nível do governo, e que tem início a estratégia esta semana, mas teve início ontem com uma iniciativa na minha freguesia, que correspondeu a fazer um percurso a pé entre o Príncipe Real e o Largo do Camões, com algumas atividades de rastreio e de algumas exercício físico, aulas de zumba, etc. Foi uma iniciativa conjunta do Governo com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia da Misericórdia, e portanto é muito importante nós procurarmos sempre chamar a atenção para a importância da mobilidade pedonal e para a importância de andar a pé. Claro que ontem era domingo, portanto cortou-se o trânsito e as pessoas andaram, mas aquele percurso num dia-a-dia normal é um percurso muito difícil, e portanto, e foi isso mesmo que eu disse na abertura do evento, para a qual me convidaram a fazer a abertura. Congratulei-me por a iniciativa de correr, pela Freguesia da Misericórdia ter sido escolhida para a iniciativa, que apesar de ser uma freguesia no centro da cidade, tem jardins muito bonitos e muito bem cuidados, como é o Jardim do Príncipe Real, que é um grande orgulho que eu tenho, apesar de todo o vandalismo, de todo o álcool que existe naquela zona, conseguimos manter aquele jardim, o mimo, com árvores centenárias. Árvores centenárias, sim, Antónia, é verdade. Estava a pensar deve ser difícil manter, manter com o vandalismo, conseguir, porque abertos muitos jardins, as pessoas tiram tudo para o chão e... Sim, e algumas árvores já tentaram pegar fogo. O nosso cedro, aquele cedro que está ali, é resistente da sobrevivência, mas já deitaram cigarros lá para dentro, e ele, com os tratamentos que são dados após estas, não é? Que as árvores são como as pessoas, não é? Sofrem um acidente, têm que ser tratadas, sim, e aquele cedro tem sido tratado e é uma de grande resistência, e portanto aquele acho muito, que muito grande, não é? Que exatamente, exatamente. Que é uma árvore do mato. Desculpem o parênteses, mas foi o local que foi escolhido, não foi escolhido por mim, portanto se foi escolhido para o início de uma iniciativa internacional é porque de facto é bonito e está em bom estado. Está em bom estado. E de facto é uma zona muito bonita, aquilo, e eu congratulei-me por isso, pelo plano de acessibilidade pedonal que foi implementado em 2008 ou 2009, e que é muito importante nós procurarmos sempre ter políticas públicas e urbanísticas que vão ao encontro do que está escrito no plano de acessibilidade pedonal. Chamei a atenção para o facto daquela rua toda ter ficado esquecida a partir do momento que o projeto da ZER também ficou esquecido, porque o programa da ZER, a Zona de Emissões Reduzidas, previa a reabilitação de uma série de zonas da cidade. Uma delas é precisamente aquele eixo da Rua da Escola Politécnica até à Rua do Alecrim, que está em muito mau estado, nomeadamente a zona de São Pedro de Alcântara, e quem passa, e que já toda a gente que nos está a ouvir, de certeza que já passou por lá, muito poucas pessoas, a rua que está ao lado da Igreja da Misericórdia não tem quaisquer condições de acessibilidade pedonal, e portanto a obra que estava prevista para ali ficou na gaveta, a partir do momento que o projeto da Zer também ficou na gaveta, e portanto é precisamente uma das zonas da cidade que menos condições tem, infelizmente, para a acessibilidade pedonal, e portanto eu procurei chamar a atenção, já que foi aquele o troço escolhido para a iniciativa, então é importante que a Câmara, se não quer implementar a Zer, não implemente a Zer, ponha na gaveta, é uma opção política, nós podemos concordar ou discordar dela, mas não pode é deixar aquele troço da forma que está, com um troço perigosíssimo em que passam carros nos dois sentidos e as pessoas vão em fila indiana nos passeios ao lado, e portanto nós não podemos continuar a ter no centro da cidade, numa zona onde passam moradores, onde passam turistas, onde passam crianças, há ali creches, há escolas na zona, não podemos continuar a ter aquele troço assim. Portanto, se a Câmara Municipal de Lisboa não quer implementar a Zer, eu discordo, mas está no seu direito, mas ao menos que arranje aquele troço central da cidade, porque é terceiro mundista, e eu só chamo a atenção disto porque nós tivemos cá do Príncipe Real até ao Camões. Até ao Camões, e nomeadamente aquele troço entre São Pedro de Alcântara e o Largo da Misericórdia. Portanto, nós trouxemos cá pessoas internacionais, não é? E depois o troço que apresentamos para andar a pé é precisamente um dos mais inseguros da cidade. Claro que tudo correu bem, porque foram tomadas todas as medidas, os carros estacionados foram tirados, as ruas estavam limpas, não estavam escorregadias, portanto, é óbvio que o evento correu bem, mas no dia-a-dia não é um evento, não é que se passa de forma alguma confortável. Carlos Ardens, no seu minuto. Cumprimentar a todos aqui no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes, e numa semana em que ficámos a saber que estamos na segunda cidade mais importante, porque a cidade mais importante é o Porto, não sei se foi por segundo Pedro Nuno Santos disse ontem, não sei se foi pela Rádio Amália ter anunciado que vai estender a sua emissão ao Porto, que Pedro Nuno Santos disse isso, mas pronto, falando da segunda cidade mais importante do país, Lisboa. Também não ouvi isso, e olha que eu ontem estive ao lado dele, mas foi, hoje foi notícia, hoje não foi sei notícia. Onde é que ele falou isso, hoje em Lisboa notícia. Não foi de certeza. Mas dar nota que há uma semana, exatamente há uma semana, começou a construção do Hospital Todos os Santos. Vocês já sabem todos, os ouvintes também, eu tenho 51 anos, morava na zona do Desterro, em frente ao Instituto de Medicina Legal, e desde miúdo, as minhas avós moravam ali, e eu desde miúdo que ouvi que o Hospital São José, o Hospital do Desterro, o Hospital dos Capuchos, vão acabar e vai ser construído um hospital novo. Pronto, nunca na vida pensei estar numa cerimónia com 51 anos no lançamento das obras para a construção do Hospital Todos os Santos. Agora vamos a série. Vamos ver se é desta, porque já houve várias cerimónias. Neste momento já não foi o lançamento da pedra, estão máquinas no terreno, está o terreno a ser desbravado. O projeto está apresentado, foi pelo engenheiro Carlos Moedas entregue o documento que transmite a propriedade dos terrenos para o Ministério da Saúde, e portanto está em curso e tem de ser desta. E isto vai substituir os hospitais de Santa Marta, Capuz, São Lázaro, Curri Cabral, Dona Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa, e vai com várias vantagens, com três núcleos de edifícios, um de faculdade, outro propriamente dito, que são, salvo erro, são seis ou oito edifícios, e situa-se, para quem não sabe onde é que é, junto onde era o Rock in Rio, ali no, junto à Bela Vista, são cinco edifícios seguidos, são três núcleos que vão ser construídos, com ligação entre eles, com diversas funções, com capacidades modernas de tratar as pessoas e com condições adequadas para receber, e ver se de uma vez por todas deixamos ter um dos hospitais principais de Lisboa a funcionar num convento de 1800 ou 1000, já não sei quantos, que é o Hospital São José, que é um edifício lindíssimo, mas que não é o mais apropriado. E para mais, ainda foi enriquecido, porque este edifício vai ter por ação do Tribunal de Contas, que exigiu que houvesse medidas para que, em caso de sismo, este edifício possa resistir a um sismo. Portanto, também vai ser o primeiro hospital em Lisboa público que tem essa capacidade. Portanto, foi um momento mais histórico que vivi também na primeira pessoa. Estive lá com muito gosto e espero estar e visitar o hospital quando aqui a 2 ou 3 anos estiver pronto. Estar vivo quando terminar as obras. Quando estar, porque ainda por cima é daqui a, salvo erro, 3 anos. Portanto, com um heliporto, com dotado de todas as condições de um que são hospital. Necessárias para um grande hospital e, portanto, trazendo os hospitais públicos para o século XXI. Ana Jara, o seu miúdo. Muito boa tarde aos nossos ouvintes aqui no estúdio. O meu minuto vai para um mural coletivo que foi instalado ontem na calçada do Carmo, junto à estação do Rossio. E este mural é uma oferta do PCP a Lisboa nos 50 anos do 25 de Abril. Ele é coletivo porque é resultado da participação de dezenas de pessoas. Aliás, centenas de pessoas, em oficinas abertas, realizadas em escolas, coletividades, galerias, museus, bairros. E estas pessoas foram os artistas, vão desde crianças, mulheres, homens, que ao longo do último ano participaram destas oficinas. Mural. O mural é incrível porque digamos tem... exatamente onde fica, Ana, para as pessoas que nos ouvem que querem ver. É Calçada do Carmo, é uma empena da Estação do Rossio, ele foi instalado ali, é uma zona muito crítica da cidade, há muita gente a sair ali todos os dias, mas há também um processo de gentrificação em curso e, portanto, aquela zona deixou de ter praticamente vida, moradores. E o mural traz isso, o mural lembra-nos que o 25 de Abril foi isso mesmo, foi a participação, a igualdade. E para que não nos esqueçamos de que no momento em que talvez vinguem visões mais individualistas ou talvez uma narrativa de cidade que promove gentrificação e desigualdades, a Estação do Rossio é talvez o ponto onde chegam pessoas da Zona Norte de Lisboa, vêm da Amadora todos os dias trabalhar e alimentar a cidade, vá, onde não podem habitar. Mas este mural vem lembrar isso, vem lembrar, ele chama-se Cumprir e trata de muito claramente falar deste cumprir Abril, cumprir a Constituição e cumprir também o direito à cidade, que é de todos, de forma igual. Portanto, eu desafio todos a irem ver este mural. Ele tem uma força muito grande, esta que talvez a gente que viveu o 25 de Abril se lembre. Eu, como nasci já depois, mas vivi a minha infância nesse enquadramento, que é aquela força do imaginário coletivo, de cada um, não é por si, mas cada um solidário com os outros, poder edificar uma nova realidade, uma transformação da realidade. E, portanto, este mural vem-nos lembrar... Foi inaugurado ontem, não é? Foi. Falta uma parte muito importante do que eu tenho a dizer. Diga, ele, Ana, tem uma concepção artística de Miguel Januário, que é o Menos é Mais, que engendrou esta estratégia de trabalhar coletivamente com estas quase 1000 pessoas, são 900 e qualquer coisa pessoas, para nos lembrarmos que é todos juntos que fazemos Abril. Muito bem. António Proan, o seu minuto. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de debate no estúdio. O meu primeiro minuto de hoje é para dar nota de um novo sistema municipal de avisos à população que entrou em funcionamento, julgo que esta semana. É um canal de comunicação de adesão voluntária, ou seja, as pessoas têm que manifestar o interesse em começar a receber os SMS com os tais avisos. É um serviço do Serviço Municipal de Proteção Civil. E é algo que já era solicitado por muita gente há muito tempo, em anos anteriores, quando houve nomeadamente chuvas intensas, houve já algumas... Já recebi o primeiro aviso hoje. Exatamente, era isso que eu também ia dar nota. Havia a expectativa de poder haver, por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil, um sistema autónomo de aviso à população. Ora, ele concretizou-se nesta semana. Como eu disse, é um serviço de adesão voluntária. Aproveito para dar nota do número para o qual as pessoas devem indicar a sua vontade de aderir, com uma mensagem avisos LX, e o número é o 92794-4000. As pessoas, para este número, podem enviar uma mensagem avisos LX e a partir daí ficam registadas e começarão a receber os avisos sobre avisos preventivos, avisos em caso de emergência, recomendações. É um serviço que depois remete, quando for o caso, para um link com informações mais detalhadas para quem as quiser consultar, mas parece-me muito útil. Hoje mesmo recebi quem já aderiu a este serviço um primeiro aviso com previsão de chuva forte e trovoada para amanhã entre as 15 e as 18 horas. E, portanto, é uma forma de, num tempo em que os fenómenos meteorológicos extremos... Neste caso, vão ser avisos para a Grande Lisboa. Sim, avisos para a cidade de Lisboa. Porque a jurisdição do Serviço Municipal é precisamente o município de Lisboa e, portanto, os avisos dirigem-se a quem vive ou a quem quiser aderir, mesmo não vivendo em Lisboa e trabalhando em Lisboa, portanto, possa ter o interesse de, estando em Lisboa, estar informada. É, como eu disse, uma ferramenta muito útil nos tempos que correm, de fenómenos extremos cada vez mais frequentes, e, portanto, é um meio de promover a segurança e a prevenção contra estes fenómenos. E, portanto, fica aqui também o meu cumprimento. Repita para só o número, António. O Serviço Municipal de Proteção Civil. O número é 92794-4000. E as pessoas devem enviar um SMS para este número com a mensagem avisos LX e a partir daí ficam automaticamente registadas. Muito bem, então hostels e centros de acolhimento são as novas casas dos sem-abrigo na Garda do Oriente e dos Anjos. Mais uma vez, a solução encontrada pela CML foi muito criticada pela oposição, já iremos saber porquê. Metade das pessoas que estavam na Garda do Oriente estão a refazer as suas vidas com o apoio do município de Lisboa e outras entidades. Os que dormiam em tendas nos Anjos, leia-se no jardim da Igreja dos Anjos, porque há mais sem-abrigo por Lisboa, nomeadamente na Almirante Reis, há mais pessoas a viver em tendas há mais tempo, mas os que estavam na igreja, no jardim da igreja, estão agora hospedados em hostels e aguardam o apoio da CML com vista à inclusão social. Isto obriga naturalmente a equipas multidisciplinares, mas uma coisa que Carlos Moedas e as juntas terão conseguido, que foi retirar algumas destas pessoas das ruas, teve o apoio das juntas, da Câmara, de algumas associações e também do SOS Racismo. Carlos Ardisson, como é de uma das freguesias onde isto aconteceu, da Garda do Oriente, sim, não é? Onde Parque das Nações. Que ainda estão... Sim, isto é um trabalho, este trabalho que começou até no terreno mais cedo, começou em fevereiro, março, com diversas reuniões tidas entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa, a Junta de Freguesia, a entidade que tem contrato com a Câmara Municipal de Lisboa e a quem nós, Junta de Freguesia, identificamos as pessoas que aparecem em situação de sem-abrigo na nossa freguesia e não estejam referenciadas ou que aparecem num lugar diferente. E isto, as infraestruturas de Portugal mobilizaram, convidaram-nos a todos para reuniões, porque a Garda do Oriente é gerida pelas infraestruturas de Portugal e estivemos todos presentes. O que foi acertado é que ninguém queria pôr ninguém dali para fora. Não era pegar, fazer um varrimento, vamos tirar as pessoas daqui a qualquer custo, não foi isso. O que foi acertado... Até porque isso não se pode fazer, não é? Isso não é quer dizer, legal, não é se tudo se pode fazer, não é a solução ideal para se tratar com as pessoas, porque são seres humanos. Portanto, não foi essa a situação escolhida, e se fosse, não teria tido o nosso acordo, o meu acordo. O que tem sido tratado no caso da Garda do Oriente é as instituições acompanharem individualmente cada pessoa que lá está e propor-lhes alternativas para a pessoa se deslocar para uma instituição que a acolhe, para um lugar, para um quarto, para um hostel, para diversas soluções. Com isso, saíram já 60 pessoas, quase metade das pessoas que lá estavam. E o que a Garda Oriente faz, o que as infraestruturas de Portugal fazem, aquilo é... Aquilo é da IP, é das infraestruturas de Portugal, não é? O que asseguram é que, como têm segurança 24 horas por dia, não deixam que entre outra pessoa para aquele espaço. Portanto, isso foi acautelado, não haver ninguém posto dali para fora. Neste momento existem à volta de 70 pessoas ainda, que são as pessoas mais complicadas, que às vezes algumas terão problemas do foro mental, de algumas situações que têm de ser mais acompanhadas, para lhes dar a resposta. Mas isto não é fácil fazer críticas, não é fácil é tomar ações e levar a cabo. E isso também tenho o testemunho da Madalena Natividade, da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, que se empenhou também e se continua a empenhar, porque o problema não está resolvido, porque é outra coisa que nos dizem a mim ou à Madalena ou a qualquer um de nós presentes de junta, que aconteça que saiam algumas pessoas em situação de sem-abrigo, o problema não fica resolvido. Continua a existir pessoas nas outras ruas, continua a aparecer pessoas, o problema tem vindo a ser empurrado com a barriga há muitos anos. E cada vez mais, quando olhamos aqui em redor de Lisboa, que não há propriamente apoios que existem na cidade de Lisboa, qualquer pessoa que chegue próximo de Lisboa vem ter a Lisboa para que possa obter algum apoio e tentar ver se a sua vida é modificada. Só fiquei muito satisfeito, porque já tinha visto o senhor a tocar, não sabia que ele tinha estado em situação de sem-abrigo, uma pessoa que é mencionada na reportagem que saiu hoje do Diário de Notícias, que estava na Garda Oriente e já há algum tempo, e que tem um emprego e que é hoje músico, era eletricista e estava, tinha perdido o emprego, tinha caído na rua, foi apoiado primeiro num albergue, numa instituição que não cumpria o que ele desejava para ele, e que entretanto está numa casa da Santa Casa da Câmara Municipal de Lisboa, e que já está a trabalhar na obra do túnel de drenagem, mais uma obra dos novos tempos, que fantástico. Até se cria obras e trabalho para quem está nestas situações e resolver dar mão de obra. Portanto, o António ri-se, mas eu não resisto a fazer esta voltinha assim e dizer não, isto. Não, é um riso de satisfação. Sim, mas de satisfação, porque há aqui um resto de silêncio à volta. Mas pronto, mas para dizer que eu já vi o senhor a tocar saxofone lá na Garda do Oriente, não sabia a situação da pessoa, mas fico muito satisfeito de saber que alguém apoiado e que saiu com o apoio destas instituições, que se uniram todas para tentar dar a solução, porque o dar comida ou fazer caridadezinha, ou para outras instituições, que já o engenheiro Carlos Moedas falou, que podem viver quase como que à custa de manter os sem-abrigo na rua, isso é uma situação que a mim me perturba pensar que existem instituições que alegadamente têm interesse em manter, perpetuar as pessoas na rua. Isso deixa-me um bocado fora de mim, mas ver que isto acontece, pessoas que são apoiadas e que conseguem dar a volta e voltar a retomar uma vida que foi quebrada por algum momento e que podem voltar a ter um trabalho e podem voltar a equacionar, ter um futuro, isso deixa muito satisfeito. E acho que devemos todos ver o que há de positivo aqui, ver alguma coisa que possa não ser tão positiva para se tentar corrigir, mas o interesse é que se faça alguma coisa. Essas associações, as queixas do Carlos Moedas, alegadamente, é dizer quais são. Não ouvi nome de nenhuma associação, acho estranho fazer essas acusações sem dar a Quando à porta da Igreja dos Anjos já chegou um autocarro do município para levar várias pessoas para fora. Com casa e emprego. Com casa e emprego. E as instituições puseram à frente a dizer que não vão daqui, vocês têm que ser integrados aqui. Desculpem, pronto, mas isto não se está a defender o interesse das pessoas. Mas devem dar o nome destas instituições. Não está, o que eu estou a dizer é que devem dar o nome. Não tenho o que o fazer. Quem direito que o faça. Agora, deixa-me revoltado. E isto não é ajudar. Isto é abusar e viver à conta da degradação do ser humano. Isto deixa-me deslocado. Ana Jara. Então, bom, eu queria dizer, primeiro falar de números. São 3.400 pessoas sem abrigo, os últimos números. 400... Lisboa? Já foi, creio que há um ou dois anos ainda era mais. Será? Não. Tem aumentado. Estava à espera de mais. 400 pessoas são sem teto. As outras andam de casa em casa, têm os abrigos e, portanto, têm algum apoio. E queria falar das principais causas disto, porque há causas para as pessoas estarem na rua. A primeira é dependências. Sim. Questões de saúde mental. Sempre foi imigrantes também, que não são regularizados, sim, portanto, não, aquelas pessoas que passam anos sem papéis, sem poder trabalhar, sem poder ganhar a sua vida, e depois o desemprego ou precariedade laboral, que tem que ver com o facto de muita gente trabalhar e viver em tendas na cidade de Lisboa. O caso deste senhor que está na reportagem, que o Carlos Artisson frisou, deste cidadão brasileiro, é exatamente isso. Sim. Ele, apesar de tinha um trabalho, não conseguiu manter a sua casa. Pronto, e há muita gente assim, e cada vez mais, não atuarmos na raiz das questões, e diria que uma coisa estamos todos de acordo, que é as pessoas não podem viver na rua. Então, começando pela doença mental, e já que o Carlos Artisson falou dos hospitais, dos hospitais da Colina de Santana, eu adicionava aqui uma camada. Nós estamos a perder, e o Miguel Bombarda fechou em 2011, hospitais psiquiátricos, e portanto estas pessoas deixam de ter apoio. E estas questões de saúde mental estão cada vez mais desapoiadas. E é importante perceber que há muita gente na rua com estes problemas, e enquanto não estabilizarmos uma resposta que é médica, que é de saúde, que é consistente, nós vamos continuar a ter estas pessoas desapoiadas. É sempre uma espécie de parente pobre da saúde, não é? Parece que não se ninguém liga muito. Há uns anos, há uns anos houve uma opção de tentar não ter os hospitais psiquiátricos com os internamentos e manter as pessoas lá. Mas a questão é que se reduziram camas. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei na área da psiquiatria, produtos na área da psiquiatria, visitava alguns hospitais, e houve, isso funcionou muito bem em teoria, que era dar condições e as pessoas não estarem lotadas, mas depois na prática é muito difícil dar resposta, e há pessoas que realmente precisam de uma resposta e de um local onde estar e onde serem acompanhados. Peço desculpa pela interrupção, mas isto já vem há alguns anos. Temos que mudar e não podemos andar a fechar. Diminuiu muito a sua capacidade, tem lá uma série de outras coisas. Claro, diminuiu tudo. Lisboa diminuiu nesta resposta, e portanto nós temos o resultado disso alguns anos depois, a ver esta situação e a não conseguir que estas pessoas sejam apoiadas de maneira consistente. Depois, as questões da não regularização dos imigrantes. Isto é crítico, não é? Para além de serem exploradas, estas pessoas não têm condições de habitação, não conseguem trabalhar. E a precariedade laboral é todo um tema, não é? Porque nós, neste momento, temos rendas em Lisboa. As rendas, desde que Carlos Moedas está na Câmara de Lisboa, subiram 40%. O preço da habitação subiu 20%, portanto, eu temo que haja mais gente, cada vez mais gente, que não tenha salário para pagar a casa. E, portanto, isto tem que mudar, e tem que haver políticas para parar esta subida de preços. Depois, queria também dizer uma coisa muito importante: o problema não pode ser tratado pela Câmara e pelas juntas. Portanto, muito bem, fazem algum trabalho, mas isto é um problema em que o governo tem que entrar. E, essa de casa, e portanto, temo que Carlos Moedas não queira confrontar o governo, que neste momento é da mesma cor política, com esta questão, e portanto há um plano que tem que ser feito de articulação destas entidades todas para começar a lidar com este problema e com este tema. Eu acho que a solução de colocar as pessoas em hostels, dar respostas pessoa a pessoa, enfim, numa situação de emergência, não parece mal. Agora, temos todos aqui inúmeras questões, que é como é que isto progressivamente vai ser tratado. Lisboa tem um plano para as pessoas sem abrigo. Este plano, não vejo que ali haja, enfim, uma ligação com aquilo que está a ser feito no terreno. Também me intriga, e iremos colocar esta questão da parte do PCP ao Presidente, assim que enfim, que ele possa quando ser possível, sim. Exato. E portanto, para terminar, para passarmos, ainda temos dois. É esta, enfim, esta perplexidade de ver que as coisas são tratadas sem toda uma estrutura por trás, ou pelo menos uma estrutura que seja compreensível. Carla Madeira. Bom, aqui a questão, e quando se falou que estas soluções são criticadas, as soluções foram, o que foi que criticado foram dois momentos, e voltando à questão de Arroios, enfim, e falo só por aquilo que acompanhei da parte do PS, a retirada de pessoas de Arroios, independentemente da solução meritória e de ajudar várias pessoas, isso não está em causa. A crítica veio por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tal como hoje aconteceu com o Parque das Nações, não se sabe qual é o acompanhamento que está a ser feito a estas pessoas, não é? Não estamos a falar de refugiados que vieram num barco, que deram à costa no Rio Tejo, e que era importante arranjar-lhes um teto durante algum tempo, até se poder ver quem são aquelas pessoas. Estamos a falar de pessoas que dormem, muitas delas, há muito tempo na rua, umas dormirão há menos tempo, umas outras dormirão há muito tempo, por motivos vários, umas porque vieram trabalhar para Lisboa e não têm, e não têm dinheiro para pagar casa, como já referiu a Ana Jara, e eu conheço várias delas que vão tomar banho aos balneários de São Pedro de Alcântara. Eu tenho os balneários geridos pela Junta de Freguesia da Misericórdia, que não servem à população da freguesia. É uma resposta com custos 100% assumidos pela Junta, que naturalmente eu não vou fechar a parte dos balneários. Também temos uma parte de sanitários para servir a população e quem visita, mas tem uma parte de balneários que é um apoio que eu dou a toda a cidade, porque quem vai lá tomar banho não, são pessoas sem abrigo, exatamente, vão lá tomar banho, acabam por lavar roupa nos chuveiros, e são pessoas que trabalham, portanto são pessoas que trabalham nas obras, que trabalham wherever, e que sabem que têm aquela solução. Portanto, temos pessoas dessas, que são aquelas que é preciso tirar rapidamente da rua, porque são pessoas que ainda estão dentro do sistema, apenas não têm um local para dormir em conforto, e temos as outras pessoas que são as que estão há muito tempo, são as que têm situações de dependências, de problemas mentais, e que acabam por ser uma grande parte. E, portanto, é preciso saber o acompanhamento individual que está a ser feito a cada uma destas pessoas, e isso nada se sabe. O que se sabe é que se chegou, enfim, à situação, com várias associações aos anjos, de acordo, também para as pessoas noutros sítios, não é? E a questão é que foi publicitada com pompa e circunstância uma situação, e não foi dada informação do resto. Eu fico naturalmente contente por saber que há um conjunto de pessoas que naquela noite já não dormem em tendas, nos Anjos ou no Parque das Nações. E passam a dormir num hostel, num alojamento local, naturalmente, que fico contente com isso, aquelas pessoas terem direito noite a uma cama, a um banho quente, pronto. Agora, eu não sabemos todo o acompanhamento, porque naturalmente não se pode pegar nestas pessoas, colocá-las em hostéis sem qualquer tipo de acompanhamento e achar que o problema se resolve por si. E, portanto, aquilo que eu acompanhei do que foi falado por parte do Partido Socialista foi não saber-se o acompanhamento que está a ser feito, e que é preciso saber continuidade, qual é a solução. E depois há outra crítica que foi feita, que foi o sentido de oportunismo, quer dizer, não convenhamos fazer isto na noite de 4 de outubro, para depois o Presidente de Câmara anunciar com pompa e circunstância no discurso do 5 de outubro, não é bonito, Não é, não é bonito, para usar uma palavra simpática. Aliás, o nosso Presidente de Câmara perdeu completamente o sentido de Estado quando usou uma cerimónia oficial na qual ele está porque a República foi proclamada no edifício que ele preside, usar aquele momento para fazer propaganda ao seu trabalho. Portanto, foi feita uma grande propaganda, aliás, como é feito por esta Câmara e por este Presidente de Câmara, uma grande propaganda ao trabalho que é feito, e depois não é dada informação sobre o resto. E, portanto, nós, é legítimo que as pessoas perguntem o que é que vai acontecer a seguir. Da mesma forma que foi feita a operação que foi feita na altura das Jornadas Mundiais da Juventude na Avenida Almirante Reis, da mesma forma que foi feito o que foi feito na véspera do 5 de outubro, eu não sei, hoje foi feito no Parque das Nações, daqui a uns tempos, e eu termino com isto. Isto não foi feito hoje no Parque das Nações, saiu uma notícia que menciona que tem vindo a diminuir. Sim, o número. Isto, como eu disse desde o início, desde fevereiro, março, tem sido um trabalho contínuo entre as instituições todas. Estar a dizer que as pessoas estão a ser levadas, não se sabe para onde, daqui a bocado estão a dizer que estamos a matar as pessoas nos cantos. Isto não faz sentido nenhum. Depois tem... Eu disponibilizo e posso partilhar as coisas. Não, de forma alguma. Isto no Parque das Nações, o que saiu foi uma notícia, hoje, que menciona a Rose, mas está a ser feito desde fevereiro ou março, e é uma cadência lenta de apoio. Pronto, de integração das feliz, pessoas. Com a Carlos, Carlos, fico muito feliz que no Parque das Nações esteja a ser feita uma ação dessas desde fevereiro, porque no Caixo de Areia está a ser feito zero. No Caixo de Areia está a ser feito zero, cada vez há mais. Não, é que é preciso perceber, lá está aí a tal informação, e portanto é óbvio que as críticas surgem. Não é? Eu também giro uma freguesia que tem uma área complicadíssima, que é a zona do Caixo de Areia, onde crescem cada vez mais sem abrigo, que têm um problema de higiene urbana terrível, não só associado aos sem abrigo, como aos after hours que deixam continuar a abrir naquela zona. E eu vejo da parte da Câmara zero, portanto é normal também que estas questões surjam. E portanto se quero que diga, eu nem sabia disso, que a Câmara está a trabalhar com a freguesia do Parque das Nações desde fevereiro, uma solução é... para a Gar do Oriente, quando eu tenho a Gar do Caixo de Ré no estado em que está. Pronto, agora nós, terminar, o que nós, Carla, e para terminar, muito, e eu sou autarca, sou contribuinte na cidade de Lisboa também, eu quero que de facto o dinheiro que está a ser gasto nos planos do sem-abrigo, e bem, dinheiro gasto com pessoas é sempre dinheiro bem gasto, que seja efetivamente para as pessoas. Gastar verba do município para pagar o alojamento local e depois nós não vermos qualquer resposta a nível de integração social daquelas pessoas, não pode ser. E portanto nós precisamos de saber o que é que está a acontecer àquelas pessoas e qual é o plano de vida que a Câmara e as instituições têm para aquelas pessoas. Como isto aconteceu há uns dias, estamos a dia... que dia é hoje? Hoje é dia 14. Como isto aconteceu dia de 4 para 5 que surgiram estas notícias, com certeza que muito em breve saberemos o que é que se passa, que tipo de apoios e que equipas multidisciplinares é que estão a acompanhar estas pessoas. Carlos Ardisson, falta ouvi-lo assim. Não, António Proulx. António Proulx. Eu disse Carlos Ardisson a olhar para o António Proulx. Eu vi. É fantástico. Primeira nota, eu espero ter o tempo que os meus colegas tiveram para falar sobre este assunto. Este assunto do alojamento de pessoas em situação de sem-abrigo é muito relevante, muito importante em Lisboa. Ana já há pouco fez referência à realidade em números dos sem-abrigo, mais de 3 mil sem-abrigo, perto de 600 é o número que eu tenho, 594 sem teto. Isto vale a pena que as pessoas tenham noção que são mais de 3 mil em Lisboa, na cidade de Lisboa, de um universo de cerca de 10 mil no país inteiro. Ou seja, Lisboa concentra, a cidade de Lisboa concentra cerca de um terço dos sem-abrigo todos que existem no país. E portanto, a primeira nota é, há uma pressão muito grande sobre a cidade de Lisboa, por ser a capital, há uma pressão muito grande de pessoas em situação de sem-abrigo, muitas delas que têm origens não na cidade de Lisboa, mas pelo menos na área metropolitana de Lisboa. E a primeira nota que eu quero aqui deixar é que esta questão das pessoas em situação de sem-abrigo devia ser observada, trabalhada, pelo menos do ponto de vista metropolitano. Isso infelizmente não está a acontecer. O Presidente Carlos Moedas já suscitou esse tema. Eu espero que ele tenha sucesso no, no contexto da área metropolitana de Lisboa. Outra nota que eu quero dar diz respeito ao oportunismo, ao legado oportunismo no tratamento desta matéria. Permitam-me que diga com toda a franqueza que oportunismo é ter este discurso de procurar criticar a ação da Câmara relativamente a esta matéria. Por um lado, como disse o Carlos há pouco, estas questões não se tratam de um dia para o outro. E, portanto, se no 5 de outubro foi possível, ou melhor, no 4 de outubro, sim, foi é possível realojar estas pessoas. Antonieta, permita-me discordar de como si, é óbvio, não é? E vou discordar de si com o que se, eu até com o que se passou. Que eu tenha feito, mas permita-me que discorde de si e vou pegar para justificar o meu argumento no que aconteceu agora na Gare do Oriente. Cuida a Antonieta que nos próximos dias há algum evento, alguma efeméride para que o Presidente Carlos Moedas venha anunciar numa cerimónia o alojamento sem abrigo na Estação do Oriente. Não. E portanto é um trabalho, é um trabalho que é preciso fazer, que urge fazer, que há muito tempo que devia estar a ser feito na cidade de Lisboa e não estava a ser feito na cidade de Lisboa. Aquilo estava cheio e quero dizer, pois não, isto é a propósito, não vai haver nenhum evento no Parque das Nações, são, e portanto é compreensível. Ana, ainda bem que diz isso, porque se é preciso trabalhar em muitas frentes, é compreensível, é naturalmente discutível. Eu compreendo que a Carla quisesse que se tivesse começado pelo Cais do Sodré, mas é atendível que, tendo em conta que nestas duas áreas, nestas duas freguesias, é onde se concentra a maioria dos sem-abrigo, que se tenha começado por aí, não, tinha que se começar por algum lado. Deixem-me, meus caros colegas, deixem-me continuar. Há outra coisa que importa dizer: a responsabilidade de dar respostas a este problema não é, em primeiro lugar, da Câmara Municipal de Lisboa. É do governo. Em particular, em Lisboa, ao contrário de delegação de competências nos municípios, noutros municípios, sim, no caso de Lisboa, da cidade de Lisboa, o governo delegou na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a responsabilidade de responder a estes problemas, naturalmente em articulação com outras instituições, social, entre as quais, naturalmente, que sim, mas o primeiro faz parte ainda bem, e é importantíssimo que haja uma rede, mas é importante que haja uma rede que seja operacional. Claro. Quem tem a obrigação de operacionalizar essa rede é a Santa Casa da Misericórdia. E, infelizmente, nos últimos anos, o que se verificou, e a Carla com certeza não vai contestar, o que se verificou foi a diminuição dos meios da Santa Casa para dar resposta a este problema. Ou seja, por um lado estavam sem abrigo a crescer, não, e as respostas, da Santa Casa estavam quartos, a diminuir. Aqui é isso dizer é uma coisa. Preocupante. Da Santa Casa, natural, e a Santa Casa, a gestão da Santa Casa, enfim, podemos estar a depender agora da Santa Casa. Não, eu não sou mandatada para falar em nome da Santa Casa, mas houve uma diminuição de quartos na cidade, mas não da Santa Casa. Então, se me deixam continuar. Só dizer que houve uma diminuição de quartos na cidade, mas não nos concelhos à volta, porque não há quartos em Lisboa, de fato, para alugar. E a Santa Casa. Não, eu não falo em relação ao resto, não estou mandatada. Do investimento disponível da Santa Casa. É algo que é muito falado, que a Santa Casa diminuiu o número de quartos na cidade. Eu, na minha freguesia, perdi 3 pensões, por exemplo, como é óbvio, são hospitais. Infelizmente. Mas, entretanto, essas pessoas vão para a Amadora, vão para Sintra, vão para outros Carla, sítios. E depois, se as coisas correm mal, vêm parar outra vez a Lisboa, pois, claro, como se verifica. Mas aí a culpa e, portanto, foi de importa quem diz, a culpa é de quem deixou a Santa Casa deixar a situação de ser incapaz de fazer face a estes problemas. E, portanto, a Câmara está agora a fazer o papel, e o PCP é muito zeloso nisto. De certa forma, a correr há muito atrás tempo, do juiz, é isso? Em várias áreas que o PCP, e bem, e compreensivelmente, o PCP muitas vezes critica o facto dos municípios substituírem as responsabilidades que são da administração central e é atendível. Agora, neste caso foi isso que aconteceu claramente também. O que a Câmara está a fazer é o que a Santa Casa devia estar a fazer e não está a fazer. E, portanto, isto insere-se num plano mais ambicioso que eu espero que a Câmara, mesmo sem ter essa responsabilidade, resolveu assumir. Apresentou recentemente o plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo. Tem um investimento de 70 milhões de euros. Eu creio, aliás, que já falámos sobre esse tema agora. E vamos conseguir agora, o que está a passar com estas pessoas. E está, nomeadamente, um centro... Eu ia terminar precisamente com o acompanhamento. Mas dar nota que há um centro de alojamento que a Câmara está a investir nele, em Belém, no antigo Hospital Militar de Belém, que vai permitir acolher, creio que é em Belém. Ajuda. Hospital Militar de Belém, creio eu. Mas enfim, se não é em Belém, é na Ajuda, é um centro de acolhimento com lugar para cerca de 200 pessoas. Eu creio que se chama assim, mas que é na Ajuda, essa é a ideia que eu tenho. Hospital Militar de Belém e fica na Ajuda. É possível, é curioso, mas é possível. Mas o que importa aqui, o que eu queria sublinhar, é o aumento da capacidade para dar resposta aos sem-abrigo. E por fim, para terminar relativamente ao acompanhamento. Isto, quero crer e tenho a certeza, e arrisco afirmar, sem conhecer em concreto o que a Carla, ou melhor, para ser justo, o que o PS agora vem manifestar tanta preocupação, o PS conhece, pelo menos tão bem como a maioria que agora governa a Câmara, o trabalho de muitos anos que os serviços municipais na área da ação social fazem, e a Carla há de ter a justiça de reconhecer que é um serviço muito responsável, onde existe acompanhamento em várias valências para estes casos, e portanto não é só arrumar os... Aliás, seria inconcebível. Sempre foi assim. Não é arrumar os sem-abrigo, é acompanhá-los. Aliás, no âmbito, naquilo que é o espírito do Plano Municipal de Pessoas Sem-Abrigo. Apoio, alojamento, inserção social. Uma data de instituições que estão no terreno a fazer esse trabalho. Exatamente, e muitas delas, aliás, e apoiadas pela Câmara. E com grande valor. E, portanto, eu não acho nada, quer dizer, quando não, as pessoas não vão serem arrumadas. Para esta solução, houve acordo de várias das instituições, nomeadamente o SOS Racismo. Nomeadamente as que fazem este tipo de acompanhamento. E, portanto, estar a utilizar como argumento para criticar esta ação da Câmara Municipal de Lisboa, dizer colocar a dúvida se está a ser feito de forma responsável, não passa pela cabeça que não esteja a ser, e portanto estas pessoas vão com certeza absoluta ser seguidas, ser acompanhadas do ponto de vista social, e vamos, eu espero que saiba, mas eu sei o histórico da Câmara, da ação da Câmara, e portanto tenho a certeza que essa ação, os serviços são os mesmos, como é evidente. Muito bem, fazemos aqui um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. O Saloio de Caneças. Restaurante com tradição em grelhados de peixe, carne e cozinha regional. E aos domingos, uma sugestão de todo o país, o tradicional cozido à portuguesa, seguido de uma matiné de fados com Jaime Dias e Luísa Soares. Restaurante O Saloio de Caneças. Cozinha regional servida com distinção. Espaços amplos para eventos e parqueamento. Para informações e reserva, marque 219-815570. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Amália. Loures, Odivelas, Lisboa, 92.0. Setúbal, Sines, Grândola, Santiago do Cacém, 100.6. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Temos aqui uma situação um bocadinho sui generis, porque hoje fizemos um intervalo tardíssimo, ninguém ligou nenhum aos tempos, já não vamos para a segunda parte, portanto temos estado a falar da situação enfim, genericamente dos sem-abrigo em Lisboa e do que aconteceu nos Anjos e no Parque das Nações recentemente. Agora vou pedir uma frase a cada um para terminar. Ana Jara, comece por si. Então, uma frase sintética. Sobre o espaço público e esta questão do sem-abrigo. As pessoas que vivem em tendas e que não foram, enfim, tidas em consideração nesta operação, que estão à volta da Praça da Igreja dos Anjos. A Praça da Igreja dos Anjos foi toda vedada, foi uma coisa impressionante, porque não há justificação para vedar um espaço público daquela maneira, com polícia até para as pessoas entrarem na igreja e irem às cerimónias religiosas. Acho que uma operação consistente teria, de facto, encontrado as pessoas que ali na Avenida Almirante Reis e naqueles lugares todos onde as pessoas montam a sua tenda, que é bastante impressionante. Eu moro naquela zona e tenho a noção daquela situação. Enfim, deveria envolver isso tudo e não deveria nunca fechar espaço público às pessoas. É uma atitude que tem alguma violência. Eu gostava de deixar isto aqui escrito: não há razão nenhuma, o espaço público é a democracia no espaço da cidade e nós não podemos vedar espaços públicos, muito menos para as pessoas não terem a liberdade de, enfim, fazer o que entender, inclusivamente dormir ou pernoitar. Bom, naquele, já fez lugares. Mais do que uma frase. Carlos, uma frase mais curta. Discordo totalmente disto, porque há que arranjar soluções para as pessoas e é... Mas não houve soluções para as pessoas que estavam ali limítrofes, não é? Continua a haver tendas ali. Ana Jara, a Ana falou que há 3 mil pessoas e 400 delas em situação. Sim. É impossível acolher 400 pessoas de uma para o outro, Carlos. Portanto... Carla, a opção é não fazer nada. Não acho que seja impossível. Eu gostava só de reforçar... o importante trabalho que é importante fazer com a junta das pessoas de sem-abrigo e, de facto, a ação social da Câmara sempre primou por um trabalho bastante positivo nesta área. E termino apenas dizendo que me lembro bem do tempo em que o Presidente António Costa e a Vereadora Ana Sara Brito faziam muitas noitadas para andar pela cidade a ver os sem-abrigo e não levavam jornalistas atrás. Os sem-abrigo devem ser tratados com bastante humanismo e bastante descrição e não estarmos preocupados em trazer os jornalistas atrás para publicitar a situação deles. Eu ia acrescentar outro requisito importante. É bom que se reconstrua a tal rede na área social em Lisboa, e isso faz através da dotação de meios adequados para o efeito. E eu tenho esperança que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, agora com uma nova gestão, recupere essa capacidade de intervir e assuma a sua responsabilidade. E já agora, porque há pouco foi dito de que agora não dá jeito criticar a Santa Casa porque o governo é da mesma cor, isso não é justo e não é verdade. Quem é que disse o presidente, isso? O presidente Carlos Moedas, em maio, voltou a chamar a atenção. Pois, mas neste caso estamos a falar, a Santa Casa é tutelada pelo governo. E o presidente Carlos Moedas, em maio, voltou a dizer que a Santa Casa precisa de investir mais e de cumprir a sua obrigação Ana Jara, em Lisboa. Vamos ao fato. Paulo Bragança, não é? Paulo Bragança, falamos dele porque ele esteve no Caixa Alfama, um enorme artista e vamos agora ouvi-lo. Nem mais, o Fado Chora-se Bem. Temos um podcast em archive.org e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Moro-me numa rua escura, na tristeza e a amargura, na angústia e a solidão. No quarto fechado também lá mora o meu fado e mora o meu coração. Tantos passos temos dado nós os três de braço dado, eu a tristeza e a amargura. À noite um fado chorado, só neste quarto fechado, enche esta rua tão escura e as deixa esta rua tão escura. Somos vizinhos do tédio, um senhor que não tem remédio na persistência que tem. Vem para o meu quarto fechado, senta-se ali a meu lado, não deixa entrar mais ninguém. Nesta risonha morada não há lugar para mais nada, não cabe lá mais ninguém. Só lá cabe mais um fado que neste quarto fechado o fado chora-se bem. O fado chora-se bem. A música é o nosso fado.